Possa dizer, eu já cansei de falar, mas você não consegue enxergar quanto amor eu tenho guardado pra te dar. O que é que eu posso fazer se você não consegue entender?